Muitos jovens fazendo sexo grupal, praticando o swing, a troca de casais, o sexo em grupo, experimentando todos os tipos de atividades na sexualidade e vão, sem o saber, despertando experiências de outras vidas que se encontravam pacificadas, que estavam dormitando. Mas naquelas práticas reiteradas, elas começam a aflorar do inconsciente e começam a gerar influências. E se descobriu, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que boa parte da população masculina teve sim experiências homossexuais, episódios, não eram propriamente homossexuais, mas que vivenciaram isto, talvez reminiscências do passado acordadas por essa cultura de desrespeito à sexualidade. Vamos ver também as causas evolutivas, como nós já falamos, em que, na verdade, o transexual está ali numa armadura que lhe protege, que lhe fortalece, vivendo uma vida tranquila, serena, com mais recursos para cumprir a sua missão, mas também vamos ver aquelas reencarnações compulsórias, onde o espírito, assim como a criança, muitas vezes tem que ser levada, obrigada à escola, ao médico, à cirurgia. Também os bons espíritos nos conduzem para a nossa própria felicidade, muitas vezes em reencarnações de provas, de expiações, experimentando a polaridade invertida, para que aquelas forças genéticas tão desalinhadas, tão em desarmonia, aviltadas na sua santidade, talvez só consigam ser canalizadas, sublimadas, harmonizadas, se a pessoa não tiver a mesma facilidade que teve em outras existências. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, Universidade de São Paulo, médico, psiquiatra, que estuda a glândula pineal e demonstra que ela é a sede da mediunidade, que inclusive os médiuns teriam mais cristais de apatita do que as pessoas ditas comuns, provocando uma caixa de ressonância, transformando a glândula pineal em uma verdadeira antena, é ela que é responsável por muitas faculdades, pela sexualidade e também pela melatonina, pelo controle do relógio biológico do corpo, entre muitas outras atribuições. Conforme os espíritos